já não depende de mim, de nada que eu faça e do que com minhas mãos eu construa. Pois minha força é pouca força, sem minha força eu conto com a sua. Que me possua, que me instrua, desobstrua, que eu não me zangue. Me reconstrua, o mal destrua, venha e me cubra com o teu sangue. Faça o que queres, mande em tudo, seja meu mundo, todo meu norte. Pois me compraste, pois me salvaste, eu tive vida na sua morte. Só que a morte não foi tão forte pra que pudesse deter o amor. Então sua morte me trouxe vida, e a minha vida é tua, Senhor. Rio sem água, sem água, lavoura sem dono, terra seca sem a chuva, assim sou eu sem ti. Assim sou eu sem ti. Pai, filho sem pai, barco sem cais, bússola faltando norte, assim sou eu sem ti. Espírito Santo, me enche de ti. Espírito Santo, reacende o fogo. Espírito Santo, me enche de ti outra vez. Deus, mas só não me deixes, não me abandone. Mude meu nome se for preciso. Faça conforme a tua vontade. A minha vontade é estar contigo. Não me rebelo, eu me entrego. Teu evangelho é meu conselho. Vem e me rendo, eu me arrependo. Eu me entrego, me ajoelho. Praia sem mar, praia sem mar, noite sem luar, céu sem estrela, sem eira nem beira, sou eu sem ti. Assim sou eu sem ti. Casa sem gente, tapete sem chão, faz teu querer, me dá direção. Tudo te dou e sei que esse tudo que hoje eu tenho, caminha, te me foi dado comigo, desde a cruz, aonde Jesus sofreu calado que por meus pecados. Então é justo que eu me entregue. Já está pago, já está feito. És o eleito, és o perfeito. Eu te adoro, eu te aceito. Tudo te dou, pois sei que esse tudo que hoje eu tenho, caminha, te me foi dado comigo, desde a cruz, aonde Jesus sofreu calado por meus pecados. Então é justo que eu me entregue. Já está pago, já está feito.